Alô, boa noite, Web 5809, boa noite. Web 5809, boa noite, adiciona identificação autorizada na área, descida para 2011 no ajuste, reporte localizador. 3011, Samário, Web. 2010. 2000, ok. Comando 3520. 8-6. 8-6, Chibatora, 8-62, no pouso. 8-62, já boa. Viu? Ah, viu? Pode adiantar, é a cuca pra gente. Zero já tem autorizado, 190, copia. Ah, tem ativo. 520, Aracaju, nível 190, está autorizado. Decolada pistão no zero após decolagem de curva esquerda. Subida Fuca, após Jamo, após Caju. Aciona 5054, controle 119, decimal 35. Firmando Fuca, Jamo, Caju. Fuca, Jamo, após Caju. 190 para Aracaju, na 190 após decolagem curva esquerda, saída Fuca após Jamo, Caju, transponder 5054, controle 1935, 3520. Correto, está 3520, chame pronto, pushback. Torre Salvador, bom dia, gol 1-8-6, a 1-6 do externo, baixar é travado, visual com cabo. Bom dia, boa noite, 1-6, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com 0-8 nós. O ajuste é 1-0, 1-1, 1-11. 1-11 no ajuste, livre pouso, no 8-6. Noite na minha sala 37, via Alfa Juliette, portão a meia dúzia. Alfa Juliette, até a meia dúzia, no 896. Muito boa noite, Whisky Uniforme, Cente na chave. Uniforme, boa noite, acione identificação autorizado a Mari. Descida para 2 mil pés com minhoso no ajuste, reporte localizador. A 2 mil pés, autorizado a Mari, ajuste minhoso, reporte no localizador, Whisky Uniforme. Tá. Joga a pista utilizado, vai vir. Vai ser 19. 4509, chama a torre no 962 com fogo. Boa noite, cara. Break the sign, chama o taxi. Chama o torre, vai vir. 5809. 5809, boa noite, passei travado. Estimativo, passei travado. Pouso autorizado, pista 90, vai 100 graus e meia dúzia de mais rápido. E pouso 90, 58, 19 leve. Rotan 3520, pronto para o táxi com 1164 a bordo, 3 horas alterna Recife. Recife 20, táxi de Índia, 2011, reporte pronto no ponto de espera. Recife táxi, pronto no ponto de espera, Rotan 3520. Solos 48, aqui. Que é um Juliette Porto 10. Delta Sudeste, Gate 10, Aviate 5809. Zero, no ponto de espera, pronto. 3520, linda cola, vem com a centena, meia dúzia de nós. Confirma vento? 100 graus, meia dúzia de nós. Gente, vai já decolar 10, 3520. Zero do Flow, 5-0, sem o controle do voo. Gente, obrigado, bom dia. Bom dia, o TAN 3520 decolou 6-4. TAN 3520, bom dia, está em contato radar, subida 190, sai da Pouca. 190, Pouca, o TAN 3520. Localizador Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, chama a torre no 862 a Pompolo. Chama na 286, boa noite. Muito boa noite, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, boa noite, prossiga. Habitabilidade no localizador, senhor? Gostaria, se possível, após o externo, prosseguir para uma base pela direita da 17. Gente, o Whisky Yankee Uniforme, ajuste 1011, vento uma centena com meia dúzia de nós, aposta no externo para a modificação de regra. Reportaremos, senhor, abandonando o INS para ingressar na base pela direita da 17. Selando o plano a partir da presente, ó, prosseguindo para a base pela direita 17, em condições completamente visuais, chamarão no final para embaixo checar. Prefiro que Anchor informe o plano modificado aos 5 quatro. Chame na final, está travado. Dá uma 7. Amarelo, senhor. Dando base para final, trem baixo checado, completamente visual, whisky em California. Whisky em California, pouso autorizado, pista 97, fica permanente uma centena, meia dúzia de mais. California. Então, 3520, chama Recife, no 2615, Angra, forme, reposte cristalino, se o solo for 5-7.